espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 21 anos da divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E a cada dia que passamos, muitas pessoas chegam a mim perguntando onde está o programa, porque todos ouviam na Rádio Brasil. Essa semana, três pessoas me perguntaram, passei a União Rádio Web, e certamente são três pessoas que estarão nos ouvindo essa manhã, com muita alegria para todos nós. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 20 de outubro, uma manhã muito agradável, fresquinha, para nós começarmos essas reflexões, essas conversas, esses assuntos em torno da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma filosofia, uma religião, uma ciência que busque entender a vida, que busque investigar a morte. E hoje, especificamente, investigando o momento da morte, os momentos que se sucedem logo após o desencarne. Já falamos daqueles espíritos mais felizes, daqueles espíritos medianos, e hoje estamos discorrendo sobre as experiências daqueles espíritos que passam por pesadas provas, por dificuldades, que desencarnam em situações adversas, muitas vezes comprometedoras. E esse é o mote principal, é o assunto principal que Kardec vem trazer hoje no livro Céu e Inferno. E tentando unir tudo isso, fazer com que a gente reflita mais, crie pontes de entendimento, que ouça a palavra do Luiz, do Alain, todos nós, para que a gente entenda esse mecanismo, esses fundamentos da doutrina espírita. Tenho me dedicado aqui a estudar e me debruçar sobre o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis. É um livro maravilhoso, denso, que não dá para se ler rapidamente. É um livro que tem que se ler devagar, pensando, resumindo, refletindo, ouvindo outras pessoas. E o curioso é que ele veio a público algum tempo depois das obras de Kardec, mas como uma complementação filosófica fantástica, encaixando-se perfeitamente dentro dos conceitos do Espiritismo. E como dissemos aqui, falaremos sobre a desencarnação. E eu estou aqui num capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Léon Denis fala sobre justiça e responsabilidade, o problema do mal. Por que justiça e por que responsabilidade? Porque existe uma lei soberana da providência divina que organiza e coordena toda a vida em todos os recantos do universo. E que aqueles que vivem algumas maneiras de ser, de comportamento, elas continuarão a viver desse mesmo jeito após a desencarnação. E é isso que nós vamos ver nessa introdução maravilhosa do Leon Denis. E eu peguei 2, 3 parágrafos que acredito muito enriquecedores, em que o Leon Denis, discorrendo todo sobre esse assunto, ele começa assim: percorremos todos os estádios da via imensa. Passaremos alternadamente por todas as condições sociais para conquistar as qualidades inerentes a esses meios. Assim, a solidariedade que nos liga compensa, numa harmonia final, a variedade infinita dos seres, resultante da desigualdade de seus esforços e também das necessidades da sua evolução. Com ela, para longe vão a inveja, o desprezo e o ódio. Os menores de nós, talvez, já tenham sido grandes, e os maiores tornarão a nascer pequenos, se abusarem da sua superioridade. A cada um, por sua vez, a alegria como a dor. Daí a verdadeira confraternidade das almas. Sentimos-nos todos perenemente unidos nos degraus da nossa ascensão coletiva. Aprendemos a ajudar-nos e a sustentar-nos, a estender as mãos uns aos outros. Através dos ciclos do tempo, todos se aperfeiçoam e se elevam. Os criminosos do passado virão a ser os sábios do futuro. Chegará a hora em que os nossos defeitos serão eliminados, em que nossos vícios e nossas chagas morais serão curadas. As almas frívolas tornar-se-ão sisudas, as inteligências obscuras iluminar-se-ão. Todas as forças do mal que em nós vibram ter-se-ão transformado em forças do bem. Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá, com o perpassar dos tempos, um espírito poderoso que reunirá todos os conhecimentos, todas as virtudes e se tornará capaz de realizar as coisas mais sublimes. Em 2 parágrafos, Leon Denis abre uma porta para o entendimento da evolução do espírito, dizendo que tudo em a natureza se processa nesse binômio vida e morte, causando a evolução, promovendo o entendimento, aparando as arestas e, através das múltiplas experiências, desencarnado e encarnado, os espíritos vão crescendo, entendendo, dando um passo para frente e evoluindo cada vez mais. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E como nós vimos, se existisse um dogma, né, no espiritismo, esse dogma seria exatamente a evolução. Evolução inexorável de todos os elementos. Então não adianta a gente querer vibrar com as coisas negativas, permanecer aliado às coisas negativas, porque inexoravelmente chegará um dia que nós nos desenvolveremos, que nós nos aperfeiçoaremos. Então, a evolução é fatal. Não existe ninguém que não seja sujeito a isso. Então, aqueles criminosos que hoje a gente vê aí estampado nos jornais, que precisam ser removidos das prisões, o Elias Maluco e todos esses aí, serão espíritos sábios, serão espíritos iluminados. Então, por isso que, inclusive, a doutrina espírita é contra a pena de morte, porque a pena de morte ela faz cessar a vida, e a vida ela precisa ser considerada, e não é, nós não temos a possibilidade nem a autoridade para interromper alguma coisa que Deus concedeu a cada um. Então, que nós possamos entender que todos nós estamos fadados à evolução. aquele seu parente difícil, aquela criatura que está lhe incomodando hoje, será um espírito de luz. E você vai poder apreciar isso se você caminhar à frente, né? Se você não se deixar abater por essas possibilidades e acreditar que realmente a evolução é uma coisa fatal. Não, ninguém escapa dela. Então nós não precisamos desanimar, nós precisamos entender que o tempo se encarrega de tudo. E é interessante, Luiz, que esse seu pensamento nos faz reunir forças para vivenciar aquele parente que muitas vezes fica estacionado num degrau e que acaba criando uma adversidade no ambiente onde você vive. É, normalmente, às vezes, a gente usa muito essa expressão, né? Esse bicho não tem jeito. Todos têm jeito. É só uma questão de tempo. Que a gente confie em Deus, né? E deixe que Ele se encarregue. Por isso que Emmanuel fala, semeia e passa. Semeia é isso e que passa. Nós temos que fazer. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes de todos os lugares que nos acompanham pela internet. Todos nós estamos evoluindo e vamos cada um no seu ritmo. O que acontece que eu acredito que, de modo geral, a gente fale, né? É que a gente quer que todo mundo evolua no mesmo ritmo que a gente, né? Então a gente quer pôr todo mundo no mesmo compasso, no mesmo ritmo. No mesmo momento. No mesmo momento, né? E aí, nós fazemos, cometemos dois erros. Primeiro que nós constrangemos uma consciência que não está no mesmo ritmo que você para seguir junto. E segundo que você constrange a sua própria consciência quando, em vez de ficar servindo e auxiliando aquele de forma a auxiliá-lo na própria evolução, você para a sua evolução, porque você fica com a cabeça congelada em como você pode fazer para ele vir no seu ritmo, para ele vir junto com você, como você pode fazer para ele concordar com você, como você pode fazer para ele pensar igual você pensa. Isso é perda de tempo. Essa frase do Luiz, semeia e passa, que é de Jesus até, né? De Emmanuel, né? Semeia e passa, que é de Emmanuel, talvez seja uma das maiores sabedorias dessa questão da evolução. Deixa lá o que você puder deixar. O que vai assimilar não é problema seu. Não é problema seu. Você faz o melhor que você pode e passa. Vamos até isso que o Alan falou. Eu ia perguntar. A questão do isso gera um conflito? Porque se você fica esperando o resultado, gera em você uma expectativa, ansiedade, né? Ao passo que você semeando e passando, você continua no seu processo evolutivo. Você faz o que dá para fazer, né? Então, cada um é que tem que aproveitar por si, né? E os elementos que está envolvido para que aquilo siga em frente. Não é da nossa competência. E às vezes, né, Luiz, a gente, principalmente aqueles que estão próximos de nós, eu acho que a gente sofre mais. Aqueles que a gente convive, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, as pessoas que estão ali bem próximas, né? A gente gostaria que todo mundo estivesse no mesmo ritmo, no mesmo ponto evolutivo. Mas não está, não existe dois iguais, existem seres semelhantes. Então, quando a gente fica ali se desgastando com aquele ser que você acha, né? Também tem isso ainda, que você acha não está no seu ritmo. Interrompeu o Alan de novo, porque ele está dando umas dicas boas. Tá bem. Veja se a parábola do rico e do filho pródigo. É. O problema é aquele que saiu. E depois, no fim, quando ele voltou, que a solução veio, aparece o segundo problema, que é o egoísta, que ficou invocado porque o outro voltou e o pai deu atenção. Exatamente. Você acha que está resolvido com aquele que está do seu lado? E deixa de cuidar dele. E preocupa com aquele que parece desgarrado. E talvez o desgarrado é o que está mais próximo de estar bem. E o outro está ali numa falsa condição fazendo, santidade, né? Fazendo o que você acha que ele devia fazer, e nessa falsa condição ele não pensa por si mesmo. Sabe que hora que ele se confronta com o próprio pensamento? Quando ele sente a inveja do que você está fazendo pelo outro que voltou. Olha que exemplo que o Luiz trouxe. Essa é a condição da evolução. Então, veja só. Primeiro, nós temos que ter uma autocrítica em entender que a nossa evolução, o único responsável por ela somos nós mesmos, e nós não somos melhor do que ninguém. Nós seguimos no esforço que dá, na condição mental que a gente tem para fazer. Talvez lá na frente ainda você fale assim, puta, mas eu era uma besta lá, né? Lá 50 anos atrás, podia ter feito diferente. Pode ser. Mas agora você tem que ter a consciência de estar fazendo o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje. Na falta de melhores recursos para fazer melhor ainda no futuro. Ué, você está fazendo o melhor que você pode? Top. Agora, para o outro, você não cuida da evolução nem da sua esposa, nem do seu filho. Você não cuida da evolução deles. Você contribui com elementos, com reflexões, você busca levar a exemplificação do seu comportamento, que é o que vai ficar no coração de cada um que você convive. A fala pode ser que fique, mas é muito menos intensa do que o seu exemplo. E se você estiver sereno, você está muito mais aberto às influências positivas. O Alan falou, o Luiz falou, eu estou relendo, como eu já disse a vocês, o livro Libertação, do Chico, do Gúpio. E existe aquele momento em que os três vão a essas zonas umbralinas e eles se defrontam com o Gregório. E o clima era um clima tão subterrâneo, tão baixo, as energias tão pesadas, que tem um momento que o André Luiz pensa: será que esse espírito vai alcançar a angelitude um dia? Quer dizer, está tão endurecido, né? Como é que esse indivíduo... Aí ele passa na cabeça dele alguma coisa assim. E aí ele vê uma atitude do Gúbio, o Gúbio se expressando com a maior delicadeza possível, e ele é agredido verbalmente de uma maneira dolorida, sarcástica, mal educada, agressiva. E o comportamento dele é o silêncio, mas uma voz calma, serena, falando do bem. Equilibrado. Que coisa. Então, assim, você fica vendo, embutido em tudo isso é calma. Um dia tudo isso passa, né? Então, muito interessante essas reflexões para a gente começar o nosso programa. E lembrando que é assim que a gente busca entender a doutrina espírita. Conversando, buscando, e a gente sempre diz que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. com essa linda prece na voz da Terezinha, nossa saudosa Terezinha, que já se encontra no mundo espiritual, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, estudando, lendo o livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Hoje a nossa lição é a número meia dúzia, com o título Multidões. Começa com uma pequena frase de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. E ele fala assim: tenho compaixão da multidão. E Emmanuel comenta: os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhes sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, contra o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Essa lição é maravilhosa, é linda. Eu tinha catalogado isso. E realmente... E é uma coisa para a gente refletir. Refletir muito, né? E procurar aplicar, inclusive, a nós. Nós somos divulgadores do Espiritismo. E, segundo a gente conhece, o Espiritismo é muito mais acessível às pessoas inteligentes, às pessoas de tirocínio, às pessoas que têm uma cultura mais elevada. E as multidões, como é que fica? Né? Nós temos que levar a doutrina espírita para as multidões. E isso, o acesso... se dá de uma forma muito simples, através do exemplo. Então você veja que, às vezes, a gente imagina que o nosso trabalho é vir na rádio, divulgar verbalmente a doutrina, escrever artigos, mas para atingir as multidões, só o exemplo, principalmente o exemplo. E quando nós falarmos, que a gente procure falar de uma forma simples, de uma forma acessível, porque é o que atinge as multidões. E eu, de certa forma, um dia eu escutei para nós, né? Eu incluo vocês nisso, um elogio assim que aquilo me impressionou e eu absorvi, né? Eu já contei a história aqui que eu falei de um bolo de cenoura aqui no programa e uma ouvinte nossa, ela falou que queria fazer o bolo de cenoura. E resumindo a história, nós fomos lá pegar o bolo de cenoura. Então ela usou uma expressão que aquilo me gravou muito. Ela disse assim: vocês parece que colocam as coisas dentro da cabeça da gente. Isso é de uma profundidade, de uma... O que ela quis me dizer? Ela quis falar que ela compreendia através daquilo que nós falávamos coisas que ela, pensando sobre aquilo, ela achava que não tinha condições de compreender. Então, por isso, ela, na sua humildade, ela dizia assim, que não foi o entendimento dela que a fez absorver aquela informação. Foi nós que colocamos dentro da cabeça dela. Quer dizer, ela não entende como ela assimilou uma coisa complexa através do linguajar que a gente usa na rádio. Então, que a gente pense sobre esse aspecto em todas as circunstâncias. Porque, na realidade, ele expressa aí o grande problema das multidões, né? Na guerra, são essas multidões que são mandadas para o campo de batalha, são elas que são exterminadas. No dia a dia, são elas que são cobradas, né, dos impostos, elas que arcam com as maiores dificuldades. Então, que a gente pense nisso, porque a multidão, ela vai ter dificuldade de aferir qualquer coisa que ela receba de forma complexa. Então, se nós realmente queremos ajudar a Jesus nessa tarefa, que procuremos sempre meditar sobre como nós estamos fazendo. Se realmente nós estamos utilizando do exemplo, né, das atitudes para levar essas criaturas mais simples a um entendimento, se nós estamos usando um linguajar realmente acessível, se nós estamos fazendo a nossa parte, porque é uma responsabilidade muito grande. A doutrina é muito profunda, e em sendo profunda, nós precisamos ser simples no transmiti-la. Olha, meu querido, quando eu vejo esse título aqui, Multidões, como eu me sinto pequeno na capacidade de levar algum tipo de exemplo. Porque o que acontece? Você pode fazer palestras para multidões, você pode escrever livros que serão adquiridos por milhares de pessoas. Você pode fazer hoje um site, um blog que vai para o mundo inteiro. Você pode fazer qualquer coisa dessa. Mas o que mais pode colaborar com estas multidões é o seu exemplo. E aí só tem uma forma: a prática dessa autoevolução. Eu tenho que estar muito ciente, né, da minha responsabilidade individual como um ser pertencente a uma multidão, e nesta multidão eu pensar, eu agir, eu me conduzir de forma nobre, equilibrada e buscando não a minha evolução, mas a evolução dessa multidão. Eu fico pensando assim que o ônus de um governante, de um líder, de um cara desses que está à frente da multidão, ele é muito maior do que a cobiça de qualquer um por esses postos, sabe? Se de verdade a pessoa que se aventura nessas vontades aí de ser líder, de ser presidente, de ser, sei lá, deputado, de ser vereador, de ser prefeito, sei lá, não, estou falando de vários líderes. Se ele desse conta, ciência, da responsabilidade que ele está adquirindo para ele, porque vamos imaginar numa empresa, de grande porte. Para o cidadão chegar a ser presidente da empresa, ele não nasceu presidente, né? Ele começou tendo que estudar muito, né? Ele teve uma infância, uma juventude de muito estudo. Aí ele entrou numa companhia dessas. ele conseguiu, lógico, toda empresa visa lucro, mas ele conseguiu com o seu trabalho coordenar pessoas, fazer com que essas pessoas fossem trabalhando junto com ele, foi se destacando nessa habilidade de liderança. Hoje as grandes empresas veem esta habilidade de liderança, que é de conduzir pessoas, e ele, se foi cioso, se foi responsável, ele vai sendo promovido. É lógico que tem também aqueles que se promovem com a parte, um puxa-saco aqui. Tem também, mas ele não tem grandes ascensões, ele vai até um ponto. O cara chegou ali ao nível de presidente da empresa. O Luiz deve saber mais do que eu, porque o cara chegar a presidente, ele tem 20, 25 anos de companhia, não só de uma, mas de várias, né? Se não foi daquela, ele vier de outra, de qualquer jeito, ele vai ter que ter uns 20, 25 anos de companhia. Quer dizer, ele teve que provar, por 25 anos da vida dele, que ele tem capacidade de liderar a empresa inteira. Quer dizer, não é uma coisa quantos olhos passaram por ele, para ele estar naquela função? Talvez a gente devesse pensar nisso na questão política, né? A gente às vezes elege uma pessoa porque tem uma relevante vida em outro setor, mas o setor da política é igual a qualquer indústria. Então você tem que ter sido, na minha cabeça, acho que tinha que ter um plano de carreira, sabe? Para o cara ser prefeito, ele tinha que ter sido vereador, e por umas duas gestões, para daí ele poder concorrer a prefeito, que daí você já viu se ele, né, legislou no menor. Daí, para ele ser deputado estadual, ele tinha que ter sido prefeito. Eu sei lá, tô chutando aqui. Estabelecer uma carreira política, um plano de carreira. Então, aí, quando ele chegasse ao nível lá de deputado federal, ele tinha 20, 25 anos de experiência comprovada e ele ganharia. Eu gosto muito do jeito que a eleição funciona nos Estados Unidos, mesmo também a gente sabendo que tem lá as falcatruas, mas ela é distrital, ele tem que ir ganhando em vários lugares, a concorrência interna dentro do partido. Até. Então, você vai elegendo a pessoa mais capaz de estar à frente da multidão. Então, essas funções públicas que conduzem a multidão é muito delicado. O compromisso espiritual que esse cidadão está adquirindo é muito complicado. Essa semana eu assisti um lance que eu acho que realmente deve ter agradado aquele espírito. A gente sabe que a irmã Dulce foi canonizada essa semana, né? Isso para ela não deve ter representado nada. Tenho certeza disso. Mas na Bahia foi aberto um hospital que é só para pessoas ligadas ao INSS. Quer dizer, só para... Não aceita plano de saúde. É só para o popular. Então, eu acho que isso aí agradou a irmã Dulce. Entendeu? Porque aquilo que a gente imagina como uma homenagem, como ela se tornar santa, não representa nada. Para ela não mudou. Agora, isso aí atingiu na... Não, talvez represente, sim. Talvez represente um peso a mais do que ela fez. Não, é verdade, porque ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe que é uma pessoa de destaque inconfundível. Né? Foi um exemplo de vida fantástico. Mas ela, com ela mesma, não sou eu pondo defeito nela, pelo amor de Deus. Ela, com ela mesma, ela sabe que não é perfeita. Sim. E aí alguém chamar ela de santa, aquilo deve ser... É um peso, né? Deve ser um peso. Eu estava refletindo aqui em tudo que vocês disseram, e o que a gente percebe é assim, a gente não pode generalizar, né? Qualquer generalização não é muito inteligente. Mas você vê, por vezes, grandes palestrantes, inteligentíssimos, que têm o dom da oratória, uma memória prodigiosa e que lá em cima do palanque fala muito bem e envolve as pessoas. É bacana isso? Claro que é. É evidente que é o indivíduo saber se expressar. Mas isso passa. Por mais interessante, por melhor tenha sido o discurso, isso passa. O que fica é aquilo que o Luiz e o Alan falaram, que é o exemplo. Eu tive uma pequenina passagem, né, junto com o Chico Xavier. Ninguém, quando se aproximava dele, não falava: Chico, aquele seu livro foi maravilhoso. Todo mundo falava a mesma coisa: ele irradia amor. O exemplo dele, o gesto dele, a simplicidade, a risada, isso é o que ficou. E isso ajudou a transformação de muitas pessoas. Não foram os livros que transformaram as pessoas, foram os exemplos dele. E assim também a irmã Dulce. Aqueles que conviveram com ela, eu vi a entrevista de um moço que foi atendido por ela, o que ficou nele foi o exemplo dela. E assim também vários outros líderes, a Madre Teresa de Calcutá e muitos outros, né? Muitos outros, que ficam pelo exemplo. Então eu fico imaginando que essas multidões que estão aí estão passando grandes provas. E o que nós estamos fazendo aqui encarnado? Será um jogo de vaidades? Quer dizer, eu quero vir aqui, eu quero falar bem na rádio, eu quero sair e falar: não, o Alan falou bem, o Geraldo. Isso é uma coisa pequena. Ninguém aqui tem a intenção de: é um bom... A gente tem que dar o exemplo. Em casa, na sociedade, é a única maneira de ajudar a multidão. É isso que você vai ser reconhecido. Eu finalizo essa minha fala aqui. Quando eu frequentei o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade na Fundação Maria Tagaio, eles repetiam sistematicamente uma frase de um espírito que constantemente se comunicava com o nome de Almeida, e que ele falava uma frase que era meio emblemático do grupo, que ele falava assim: no mundo espiritual, você não será reconhecido pelo seu sobrenome, você será filho de suas obras. Então, é uma grande verdade, aquilo que você conseguiu cativar, que você conseguiu dar, isso é o que fica. Estarmos elogiando o livro Problema do Ser, do Destino da Dor, realmente é um livro que tem que ser colocado na primeira prateleira. Mas o livro não adianta se você não exemplificar. Só fica um conteúdo vazio. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. Encerramos muito bem o nosso programa neste primeiro bloco. E dizemos que você que está nos ouvindo pode ouvir tanto pela internet como pelo aplicativo, baixando no seu celular o aplicativo da União Rádio Web. E uma coisa interessante, tudo isso falamos porque vocês começam a perceber que vai criando-se um conteúdo para que a gente entre no tema principal, que é um tema que vai trazer muitas informações a todos nós. Existem muitos comentários, muitas crendices, mas é interessante como o Kardec coloca, ele faz uma pequena observação no final, e aí Alan e Luiz e Alan farão os comentários. Estamos aqui na parte da evocação dos espíritos, agora aqueles espíritos um pouco mais comprometidos, sofredores, que passam por aflições, e a cada semana vamos lendo um e outro, e hoje estamos naquele espírito chamado Auguste Michel. E essas comunicações dele foram dadas na cidade de Havre, Le Havre, fica a noroeste da França, e o Kardec descreve uma coisa curiosa. Era um espírito, como a maioria da população mundial, vivendo as experiências da carne, e o Kardec coloca assim, introdução de Kardec: era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Então observem a coordenação pedagógica que o Kardec vai colocando. 8 de março de 63, o espírito se comunica pelo médium e fala o seguinte: por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Essa é uma primeira observação que ele faz. Ele fala, ó, que dor, ó, graças, meu Deus, que dor a Deus. 8 de março, 18 de março, 10 dias depois, ele se aproxima do médium, promove de novo uma outra comunicação. E ele diz, já vim a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Por que existir sempre esta dor horrenda, esta angústia terrível? Orai, ó, orai para que Deus me conceda repouso. Ó, que cruel incerteza, ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Vim de orar sobre ele para que eu me desembarasse dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. As comunicações continuam e a gente vai voltar nas comunicações, mas eu faço uma pequena interrupção para ouvir Luiz e Alain sobre como a personalidade, como os mesmos sentimentos se perpetuam quase que de maneira integral depois da vida. E aproveito para lançar uma pergunta. Por que que ele pede essa prece pelo outro? Seria uma crença dele? Ele quer, eu quero que você reze por mim, para eu me desprender do corpo. Por que que ele agia assim, pensava assim? Veja, ele naturalmente se imaginava indigno de ser ouvido, né? Normalmente é essa a conexão que se faz. Eu fui indigno em vida e Deus não me ouve. Então sempre o outro, né, vai fazer melhor do que eu. E você reparou que ele coloca aí que é para a pessoa ir lá perto do corpo dele para orar, né? Eu cataloguei sobre o termo velório. A gente, era muito comum a gente nos velórios, né, passar a noite ali junto com o corpo, que hoje tá descontinuando essa prática, e os espíritos dizem que essa presença junto ao corpo físico daquele que está se desligando, através do nosso fluido vital, esse fluido vital, ele ajuda os espíritos a manipularem aqueles laços que estão se desligando. Então você vê que é interessante, e eles afirmam de forma textual que a presença daqueles que estão junto ao defunto, ela facilita o desligamento daquele defunto. Então, esse ser que estava se manifestando, ele deveria de ter mais ou menos uma intuição, ou foi intuído, de que se aquela criatura fosse fazer prece perto lá do seu corpo, facilitaria esse desligamento. E é comprovado através de fatos, né, que rezam sobre isso, dizendo que no velório é importante o acompanhamento do corpo durante o velório. Você vê que nós estávamos aqui comentando, né, meu amigo? Você imagina, ele era um moço, assim, bom. Não era nem bom nem mal, vamos falar assim, né? E nós temos um conceito do... que a Hannah Arendt é uma filósofa que eu aprecio bastante, ela traz que é o mal banal. É o mal que a gente pratica sem imaginar que está praticando. É o mal que a gente pratica porque às vezes a gente acha que está cumprindo o dever. é o mal que a gente pratica porque a gente acha que é o que a gente deve fazer. Porque alguém está falando para a gente fazer, alguém acha que a gente deve fazer. Então a gente tem que imaginar assim. Eu tive a felicidade de nascer sem dinheiro. Porque eu fico imaginando que a prova de ter muito dinheiro, ela deve ser muito difícil. Muito mais difícil do que não ter dinheiro. Porque as distrações que o dinheiro nos convida são enormes. E as chances de você ficar nas distrações e não evoluir, não assim, dedicar tempo à sua evolução espiritual, é muito fácil de você não fazer. É muito tranquilo. Imagina só, há 20 anos nós estamos aqui aos domingos apresentando o programa Visão Espírita. Eu já escutei isso, o Luiz já escutou isso, o Geraldo já escutou isso. Mas vocês vão lá todo domingo? Mas, né? Então são escolhas que a gente faz, né? E não quer dizer aqui que nós somos perfeitos, não. Estou dando um exemplo só da nossa vida. Tem uns outros que a gente falha também, que a gente não conta aqui para todo mundo, mas tem um monte que a gente gostaria tem de fazer. Tem que descobrir, né? Tem que descobrir. Tem um monte que a gente falha e a gente não conta. Mas olha a situação desse nosso amigo aí. Ele desencarna e ele é tão desligado da parte espiritual que ele está pedindo para outro rezar por ele, que ele então confia nesse outro. Fala assim, puxa vida, você é muito mais capaz do que eu, porque você se dedica mais do que eu me dedicava e você vai ser ouvido. O que o Luiz falou é muito certo. Quando a gente fica pedindo a intercessão de um padre, de um pastor, de um médium, de um palestrante espírita para fazer uma prece por nós, é porque a gente não acredita na nossa prece. Os nossos filhos, Alain, eles não frequentam a casa espírita e aí tem consciência de que estão... E aí fica ligando para a mãe, bota o meu nome lá no centro. Olha, reza para mim, mãe, né? Reza para mim. Isso é verdade. E aí, dando sequência, o espírito veio 8 de março, 18 de março. Ele pediu para o médium ir lá no túmulo. Mas o médium não foi. Quer dizer, o espírito pediu e falou, mas não vou. Aí passa o tempo, 6 de abril, o espírito vem de novo. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Ele está insistindo ao médium. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Quer dizer, ele não conseguia se desligar do corpo, por mais que ele fizesse, ele saía, voltava para o corpo. Saía, e então ele está aflito, sofrendo, e ele pede para o médium, vai lá, reza por mim, vai lá, reza por mim. Aí o Kardec faz uma pequena observação. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, quer dizer, aí o médium se arrependeu, lá resolveu e recebeu uma comunicação. Então ele foi ao túmulo e lá do lado do túmulo ele incorpora. Aí vem essa comunicação. Aqui vos esperava. Aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece presa ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vo-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai, para que Ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Então ele faz essa declaração e ele finaliza, agora está no dia 8 de junho. posso falar e agradeça a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces, até outra vista. Muito bem, então vocês observam que havia um tipo de entendimento e que esse tipo de entendimento mudou. Aí o Kardec faz uma observação que, no meu entender, é um complemento fantástico sobre essas quatro comunicações. Kardec escreve: a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Fantástica a precisão dele e a síntese, o poder de síntese. E eu sempre destaco aqui porque me chama a atenção essas características. Embora o indivíduo avesse a espiritualidade, desfrutou de todos os prazeres do mundo e certamente ficou contaminado por tudo aquilo que ele exagerou aqui. E aí ele desencarna numa queda e, pelo que a gente vê aí, 2, 3 meses, ele já tem a consciência do quanto se equivocou, da distância que está, reconhece a sua fragilidade e pede ajuda ao outro. Então isso é um aspecto que eu gostaria que o Alain Luiz falasse. E o outro, a importância de orar ou estar ao lado daquele que morreu. O quanto de fato isso é importante, o quanto isso muda no caminhar do espírito depois da morte. O Kardec fala sobre a tenacidade dos laços, né? E aí esse exemplo inclusive foi mais categórico ainda, porque o médium incorporou. É, quer dizer, então esse espírito, ele teve contato material com o fluido vital. Entende? Quer dizer, então ele teve esse contato com o perispírito do médium, ele recebeu essa energia e essa energia alimentada pela prece deve ter feito um efeito magnético, como Kardec coloca, sem sombra de dúvida. Sem sombra de como dúvida. Como se fosse uma medicação que ele precisasse. É uma medicação. Eu vou voltar, porque eu tenho certeza que esse trecho eu não cataloguei. Mas eu vou voltar e catalogar isso sobre o aspecto do velório. Porque realmente isso é de uma importância vital para o desligamento. Alain, pegando sequência, eu sei que você vai falar, você tem a sua fala, mas se você puder embutir nisso. Qual a importância de estarmos ao lado daquele que desencarnou, que está ali no caixão, amigo, parente, seja lá quem for, de você em silêncio irradiar o seu sentimento, a sua bondade por ele, esse fluido vital que o Luiz destacou? Geraldo, o que a gente percebe, infelizmente, em velórios é uma falta de respeito tremenda, né? Infelizmente, é o que mais a gente acaba por acompanhar. Você vê a pessoa chegando no velório, ela chega ali sisuda, meio introspectiva, séria, com o rosto baixo. 5 minutos depois que ela cumprimentou todo mundo, ela está contando piada numa rodinha. E dali a pouco falando mal do morto também, né? Nós espíritas sabemos que o que morreu ali foi um corpo físico, não o espírito que usava aquele corpo. E muitas vezes, na maioria das vezes, por sinal, o espírito está junto ao velório. Ele está ali junto àquele corpo ainda, ele está junto à família que tá, ele está vendo, às vezes, triste, né, sofrendo por aquele momento. Ele está ali, precisando de todo o apoio do mundo. E a espiritualidade, muitas vezes, se você se coloca numa posição no velório de harmonia com aquele ambiente, utiliza esse seu ectoplasma, essa sua energia, para ajudar, muitas vezes, no desligamento daquele espírito do corpo. Agora, se você vai lá para fazer confusão lá, para brincar, se você está lá para levar na base da brincadeira, do encontro social, então você está no lugar errado. Aquilo não é encontro social, aquilo ali é um local de respeito, e a gente precisa mudar um pouco a nossa postura perante aquilo. Eu entendo hoje, por exemplo, que os velórios andaram fecham à noite com medo de assaltos e tudo mais. Mas você pode ficar junto ao morto lá, convida uns 3, 4 amigos, fecha o velório, fica lá junto. Será que aquele que morreu não merece um sacrifíciozinho seu ali de velar aquele corpo até no dia seguinte? Será que é tão complexo assim? Será que o seu sono é tão mais importante e necessário do que aquele momento que você pode auxiliar naquele desligamento? Muitas vezes a espiritualidade nesse horário da madrugada, que é onde tem menos pessoas ali naquele velório, é a hora que ela consegue desligar aquele espírito do corpo físico, né? Então, mas ela precisa de energia do ectoplasma de encarnados para ajudar nesse processo, muitas vezes. Era isso que eu ia perguntar. Como funciona isso? Por exemplo, por que precisa do fluido vital do médium para que aquele espírito que desencarnou se desvencilhe de maneira definitiva do seu corpo? É porque você lembra que o espírito que desencarnou naquela hora, ele ainda está mais no plano material do que no plano espiritual, apesar de desencarnado. Ele ainda está muito ligado ao plano material. Então a sua energia é muito materializada ainda. Então a espiritualidade, ela precisa de uma energia parecida com aquela que é a energia de um encarnado para conseguir atuar naquele desencarnado. Então você cede a sua energia como um apoio. Você não vai fazer nada, você vai só estar disposto a ajudar. Você só vai estar ali em prece, colaborando com aquele processo. Mas necessário processo. Eu acho que se a gente realmente tem consideração por aquele que desencarnou, a gente se colocaria numa posição de... você não tem que ficar chorando, mas você também não pode ficar avacalhando aquele negócio, né? Eu vou aproveitar aí ao Luiz agora. Entendi, bacana, legal. Aí o espírito conseguiu se desvencilhar do corpo. Foi para algum lugar. Ele ainda terá necessidade do fluido vital daqueles que estão encarnados? A prece é suficiente? Como funcionam as suas necessidades depois desse desenlace finalizado? Os espíritos escrevem que esse fluido vital, esse fluido animal do médium, ele ajuda o espírito comunicante, porque ele sente essa vibração da vida que era bem comum há bem pouco para ele. Então, por isso que, inclusive, eles se utilizam da incorporação para se comunicar com esses espíritos. Isso faz parte, né, desse fluido animal em contato com o corpo espiritual para o espírito que se manifesta. E para isso, ele vai tomando consciência da sua situação e melhorando, inclusive, o seu padrão vibratório a ponto de ser alcançado por aqueles espíritos que se manifestam. Você repara nas reuniões mediúnicas, você frequenta? Sim. Então você observa que normalmente os espíritos não percebem a presença dos seres espirituais em sua volta. Sim. À medida que eles vão se acerenando, às vezes, à medida que eles vão entrando em sintonia, é que eles começam a perceber disso. E isso é tão verdade? A gente que frequenta reuniões mediúnicas... Isso que eu vou falar, todo espírita já deve ter vivenciado essa experiência. O indivíduo está desencarnado há 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas ele ainda precisa de coisas da matéria. Existem aqueles espíritos que desencarnaram no alcoolismo, ou na droga, ou qualquer coisa do gênero. Eles precisam se aproximar de alguém que está bebendo para eles se, abre aspas, se nutrirem, absorverem aquela energia do álcool. Gostaria que vocês falassem sobre isso, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Você veja, não sei se você lembra, A Vida Continua, sim, né? 2 anos depois que o casalzinho lá, que não eram casados, eram... Evelina Serra, isso, e Ernesto Fantini. Isso. Eles começam a desconfiar que estão desencarnados. É. Entendeu? Então, esse contato com o fluido animal, ele dá essa sensação, ele dá essa consciência da materialidade. E a partir do momento que o espírito reúne condições para ser visto e ouvido pelo plano espiritual, a comunicação se faz de uma forma natural. É sintonia, já. Agora, aproveitando, me permita, vou até sair um pouco. Alain e Luiz, gostaria que falasse. Me perguntaram, a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, e a gente tem um cachorrinho lá, o Bud. O dia que ele desencarnar, vai morrer um dia, a gente vê descrições do André Luiz de espíritos de animais. Cachorro, cavalo, ave. Eles também habitam esses lugares? Como funciona isso, Alain? Como é que funciona? Não, eles não habitam esses lugares. Os nossos animaizinhos não habitam esses lugares. A reencarnação... Porque há uma grande confusão que o espírito do animal vai ser um dia o espírito de um ser humano. Não é assim. O animal, ele tem um princípio espiritual que um dia vai compor o princípio espiritual de um espírito humano, que é bem diferente. E aquele animalzinho, ele automaticamente é reencarnado. Ele desencarna e reencarna em outro animal. Quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. Não tem parada no plano espiritual, porque ele não está em aprendizado, ele não está em... Ele não tem processo evolutivo, ele não... Ah, mas o meu cachorrinho é mais inteligente que os outros. Todos os cachorrinhos nossos são mais inteligentes que os dos outros, porque a gente cria uma maneira de comunicação com aquele bichinho. E o bichinho, ele é dependente da gente, né? Ele é dependente do carinho que a gente dá, do alimento que a gente dá, ele é dependente da gente. Então, ele vai, na questão de sobrevivência dele, achando um jeito de se comunicar com a gente e a gente com ele. Então, nessa fórmula que a gente acha de se comunicar, a gente fala assim, nossa, meu cachorrinho só falta falar, né? Ele, nossa, ele sabe tudo, o que eu falo com ele, ele... Mas não é isso, é uma questão de adestramento, né? Nós adestramos aquele bichinho e ele acostuma com a gente. Então, né? ele é um princípio espiritual, isso, que está evoluindo também e que vai compor um princípio maior. Eu vou usar o exemplo que o Luiz me ensinou há muito tempo atrás, que eu acho que fica bem claro. Quando você vai montar um carro... O pneu é o carro? Não. O motor é o carro? Não. O banco do carro é o carro? Não. A carcaça do carro é o carro? Não. Enfim, tudo que compõe um carro é o carro? Não. O carro só se faz com a soma das partes todas juntas. Se faltar o combustível, ele é um carro que não anda ainda. Então, nós precisamos de todos os elementos. O princípio do animalzinho é um desses elementos. É como se ele fosse a roda do carro, o banco do carro, trabalhada para um dia fazer parte de um carro que vai ser um espírito humano. Então, um princípio junto a outros princípios, forma, a gente não sabe exatamente como que vai isso... Vai tudo para a linha de montagem. Vai para a linha de montagem, isso. E daí nós vamos ter um espírito que vai ser um carro, que é o nosso espírito. Ô, Geraldo, vamos nos ater a isso que você havia perguntado. Por que que certos espíritos permanecem na espiritualidade ao lado desses, né? Isso. Segundo o Emmanuel, foi a única referência que eu encontrei de explicação, é que para esses animais eles estão sob a égide de um humano que comanda. Então, os humanos, dentro do plano espiritual, que se precisam desses elementos para o seu trabalho, eles tutelam esses espíritos que permanecem na erraticidade, naquela condição, sob a sua tutela. Então, por isso que alguns, eles se utilizam, entendeu? Mas estão sob o comando de um pensamento de um humano. que interessante. Muito interessante. Muito... Mas foi o Emmanuel que deu essa explicação. E você que fica imaginando assim, tudo isso que vocês estão comentando é a nossa realidade. Sim. Planeta Terra. Como será num outros mundos? Quer dizer, deve ter uma semelhança grande, mas igualzinho eu não sei se é, né? Porque cada mundo tem suas características. As explicações, né, que eles dão é que à medida que os mundos vão evoluindo, esses animais também vão se tornando mais perfeitos ou mais evoluídos dentro da sua classe, dentro da sua raça, dentro da sua manifestação. E vários espíritos descrevem isso, né? Que, por exemplo, um cachorro no mundo mais elevado, ele funciona como cachorro, mas com mais atribuições, tá? Porque a sua capacidade se amplia. E assim todos os animais. Isso, o pneu, você pega da borracha. A borracha é trabalhada, é processada na indústria. Depois você agrega aquele pneu ali, aqueles sulcos, que é para não derrapar. Entendeu? Quer dizer, então eles vão sofrendo o processo evolutivo dentro da sua fabricação, para a sua finalidade. Quer dizer, tudo parece um grande laboratório. Exatamente. Né? Agora nós não estamos ainda à altura de compreender isso tudo. É por isso que eles vão soltando devagarzinho. Mas é interessante esses pensamentos. Muito bem, 10 horas e 37 minutos. Muito bem comentado, Luiz e Alan, falando sobre esses espíritos que vivem essas experiências. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita... Aliás, essa semana eu li uma outra informação que eu não tinha lido ainda, que certos animais como o tigre e a cobra, eles não frequentam ou não se destinam a mesmo como o cachorro, o gato. Não se destinam? Não, por causa da sua ferocidade ainda. Então você observa que entre eles tem uma distância também incrível. Uma escala, né? É, e faz sentido, entende? São muito agressivos. São muito agressivos, eles não têm a mínima condição assim de... Ou você vê, por exemplo, o cachorro. O cachorro, do jeito que nós mimamos ele aqui, ele já chega muito mais... Doce lá, né? Agora, tigre é um outro aí, né, que tem... Vai brincar na frente do tigre. Exatamente. Então, a ferocidade desses animais é tão grande que eles não seguem a mesma linha desses outros. Da mesma forma que alguns seres humanos. É, isso aí. Então, meus amigos, o programa Visão Espírita precisa muito da sua colaboração, do seu depósito identificado, para que a gente possa continuar esse trabalho que, graças a Deus... junto com a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara e de você que está nos ouvindo, fazendo um depósito mensal nos ajuda muito a continuidade desse trabalho. Faça um depósito identificado numa dessas contas. O banco de preferência é o Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0, CNPJ 01-229-116, /0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, aqui de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Nosso saldo hoje, Geraldo, o último depósito, foi um depósito feito em Limeira, né? É uma pessoa que não se identificou, que foi de R$50. E o saldo, ele está em R$4.730,24. Muito obrigado a esse companheiro de Limeira aí pela contribuição. Tenho certeza que isso nos dá muita força para continuarmos aqui. Luiz, qual que é a nossa surpresa para o dia de hoje? Olha, a surpresa hoje é em torno de um personagem, o Adoniran Barbosa. O Adoniran Barbosa, ele não tocava instrumento nenhum, né? Ele tocava uma caixinha de fósforo e tinha uma voz horrível, mas ele compunha certas coisas assim com um sentimento, uma coisa assim fantástica. E o principal aspecto, inclusive, eu vi um personagem comentando sobre o Adoniran, ele transformava as coisas tétricas, as coisas, em poema. Ele tornava as coisas mais compreensíveis e mais palatáveis. Ouçamos essa música. Essa era um solo de uma música que o Adoniran Barbosa divulgou e ficou amplamente conhecido. O Adoniran era uma figura emblemática da boemia paulista, lá no bairro do Bexiga, e ficou muito famosa nas propagandas que fazia e na maneira despojada como falava, aquele estilo paulistano bem da gema mesmo, né? Meio caipira, meio simplório, e acabou encantando a todos nós e cantando músicas que entraram para a história da musicalidade brasileira. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 45 minutos. Estamos aqui agora entrando no terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é a coleção de livros da Terezinha de Oliveira. Estamos no sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos no momento em que Jesus foi crucificado e que está surgindo e tendo aquelas aparições junto aos seus discípulos em várias circunstâncias para que a gente possa refletir nessa materialização, nessa presença dele viva, entrando em contato com os apóstolos para que a gente reflita nos ensinamentos daí decorrentes. E estamos num momento em que Jesus apareceu a alguns discípulos E a Terezinha seleciona um texto aqui em que ela escreve: a incredulidade de Tomé e a nova aparição de Jesus. E assim escreve: Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, era um dos apóstolos e muito dedicado a Jesus, mas não havia estado na reunião anterior. Quando os outros discípulos lhe contaram que havia visto o Senhor, ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí a Terezinha volta. Então, 8 dias depois do domingo, estavam outra vez ali reunidos, também de portas trancadas, e Tomé estava com eles quando Jesus outra vez apareceu e lhes disse: paz convosco. E convidou a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu, exclamou Tomé. E aí Jesus fala: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não dependemos só da observação pessoal de fenômenos para crer na vida espiritual, mas vale também o raciocínio e a confiança em depoimentos sinceros de pessoas ligadas, dignas. Interessante que Jesus aparece e se declara a todos, mas especialmente a Tomé, para que tocasse nele. Qual o objetivo disso, Luiz? Isso foi em função do pronunciamento do Tomé, né? Tomé, quando falou, Jesus não estava fisicamente perto, mas escutou. Né? Então, é mais uma prova e uma informação para o Tomé. Diz: olha, eu não estava aqui quando você falou, mas eu escutei. Né? Então, uma confirmação daquilo que era um desejo de Tomé, que ele se expressou. Né? Então, Tomé representa, e isso é muito, muito mostrado na literatura espírita, as sessões de materializações, os espíritos se materializavam, andavam por meio das pessoas, as pessoas tocavam neles, teve espírito que permitiu que as pessoas com uma tesoura cortassem um pedaço do tecido que eles vestiam e guardassem. Então, quer dizer, são pessoas realmente apegadas ao aspecto material. Mas a doutrina é muito clara e ela especificava isso. Essas pessoas, depois de uma semana, depois de um mês, tal, começam assim: ah, eu acho que aquilo lá foi uma alucinação. E aquilo vai esquecendo e não se transforma. É muito mais comum isso aí. Agora, a pessoa que através da leitura ela compreende, ela passa a adquirir um conhecimento. Ela não tem uma crença. Ela tem uma convicção proporcionada pelo conhecimento que ela adquiriu de que a vida continua. Quando você, Geraldo, tem um espírito que se manifesta ou que se mostra dizendo que a vida continua e apresenta elementos, você passa a ter um conhecimento que aquilo é uma realidade. Você não acredita naquilo. Você passa a conhecer que a alma é imortal. Qual a diferença, Alain? O Luiz falou um assunto muito interessante. Entre conhecimento e crença. Ah, isso é bem simples, né? Mas o Geraldo, ele joga umas perguntas assim facinho de responder. Ele pensa que você é bobão, né? Eu acho que ele acho que é isso. É coisa muito fácil. É pra provocar. Você manda umas perguntas. Eu sei que ele pode dar. Olha só, não quer dizer que a crença é menor do que o conhecimento. Vamos deixar claro isso. Às vezes, é feliz daquele que crê e não precise ver. Porque mas são duas coisas distintas. São duas coisas muito distintas, mas elas podem se somar. Né? Quando, por exemplo, nós, eu acho que a grande frase que eu carrego para muitos pensadores aí que conversam comigo sobre o Espiritismo é a questão da fé raciocinada. Né? Então, fé raciocinada, ela mistura as duas, crença e conhecimento. Né? Eu tenho uma crença inicial, porque todo estudo, imagina um cientista dentro de um laboratório, né? Ele, ele olha lá a maçã caindo da macieira lá, né? Ele fala, nossa, por que será que essa maçã cai e não sobe, né? Começa numa... Daí ele fica olhando ali, cai 50 maçãs, todas caem. Se ficar ali, ela vai chegar uma hora que ela amadurece a tal ponto que cai. Mas por que que cai? Aí ele joga uma coisa pra cima e cai também. Então aquilo mostra pra ele que alguma coisa tem ali. Ele ainda não sabe o que é. Quando você acha que tem alguma coisa ali, mas você não sabe como é, isso é uma crença. Você tem uma crença. Aí você vai atrás do conhecimento. Por que que essa maçã cai? Aí você vai fazer uma pesquisa, vai chegar a definir a lei da gravidade baseado numa maçã que cai. Mas antes dele definir um conceito mais técnico e científico, físico desse, ele antes teve que partir de uma crença. Então a crença é um sentimento íntimo, é uma intuição. Uma intuição, uma hora que eu falo assim, puta, isso aí deve ser assim, sabe? Deve ser. Acho que é isso aí. Acho depois que é assim. Você estuda e confirma que é então, aquilo mesmo. Então, daí nós aí no Espiritismo usamos muito essa frase, né? Fé raciocinada. Então, eu tenho uma fé, mas ela permite que eu investigue a minha fé com racional, com a razão. E aí a minha fé ela vai ficando cada vez mais estruturada na razão. Então, não é só razão, é fé e razão. Então, só crença é muito ruim. Só razão é muito ruim. Então, Tomé aqui, ele talvez tivesse algum conhecimento. Um espírito científico. Ele não estava presente, ele não viu. Os outros podem... Ele pode achar... Ele não pode desconfiar. Ele pode, naquela hora, não está desconfiando de Jesus. Ele pode estar desconfiando dos outros que queriam ver Jesus. Ele falou, eu quero ver, né? Eu também quero ver. Como que vocês viram, eu não vi? Eu não sei, entendeu? Mas Jesus chamou a atenção dele. E ele tocou num ponto que os outros não sabiam. Ele deve ter perguntado, vocês viram o ferimento na mão? Não, isso não, entendeu? Quer dizer, não observaram. Não, Jesus não dá uma dura nele, Geraldo. Eu acho que Jesus, ele fala assim, ó, feliz daquele que crê sem ver. Citou, né? Falou. Feliz daquele que crê sem ver. Mas ele não diz que é infeliz daquele que precisa ver para crer. Que é uma coisa diferente. Interessante, bacana. Entendeu? Eu acho que é um. A gente, às vezes, tem que pensar de outra maneira. Feliz daquele que crê sem ver. Bom, então, aquele que crê sem ver, a fé dele move montanhas. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês já viram algum espírito materializado? Eu nunca vi. Você viu? Eu tive essa felicidade. Não, espírito não. Eu vi espírito. Materializar flores. Eu vi. Eu tinha um centro no Rio de Janeiro que eu ia. E faziam umas materializações, assim, eu via espírito, coisas. Materialização de flores, né? De flores. Então, é isso aí. Agora, você não precisa ver para acreditar. Agora, eu acredito que o espírito... O raciocínio já concebe isso sem precisar acompanhar. E aí, tem uma sequência que é muito interessante, em que Jesus aparece aos discípulos da Galileia. Então, ele teve vários fenômenos de aparição. E a Teresinha escreve, atendendo à orientação de Jesus, os apóstolos iriam permanecer em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa do Consolador. Mas antes, devem ter ido à Galileia para que o vissem outra vez, como dissera um anjo às mulheres. Estavam, pois, os discípulos na Galileia, quando Jesus voltou a se manifestar a eles. E aí entra novamente naquela situação em que eles olham e não reconhecem Jesus. Isso é uma coisa interessante. A Teresinha coloca assim, há sete discípulos, então ali estavam reunidos sete. Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e mais dois outros. Simão Pedro resolveu pescar e os outros foram com ele. Entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ao clarear a madrugada, Jesus apareceu na praia. Não estavam distantes de lá. Quer dizer, sei lá que distância, 20 metros, 30 metros. Só que eles não o reconheceram. Jesus perguntou se tinham alguma coisa que comer. Disseram que não. Então mandou lançarem a rede à direita do barco que achariam. Assim o fizeram e a rede veio cheia de peixes em grande quantidade. Aí João disse a Pedro, é o Senhor. Quer dizer, João identificou que aquela pessoa que falou era Jesus. Ouvindo que era o Senhor, Simão Pedro cingiu-se com a sua veste, despira de parte da roupa de cima e lançou-se ao mar na direção da praia onde estava Jesus, enquanto os outros vieram no barco puxando a rede cheia de peixes. Na praia, Jesus os convidou a comer de pão e peixe que preparara. E aí Jesus fala, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque foi só João que identificou. Eles olhavam e estavam na dúvida, será que é Jesus? Ninguém ousava, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, eles tinham esse receio. Registra João que essa era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha aqui, isso é histórico, né? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro se entristeceu por ter Jesus feito essa pergunta pela terceira vez. Talvez achasse que Jesus duvidava dele por causa da negação anterior. Porém, era uma oportunidade de reafirmação que Jesus lhes dava. Três vezes negara, três vezes afirmava. Senhor, tu sabes todas as coisas. Como galo, né? Como galo. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus fala, apascenta as minhas ovelhas. Então ele fala, apascenta. Vou te fazer uma pergunta, pastoreia. Geraldo, você que comandou o programa todo, quem são as ovelhas a que Jesus se refere? Eu imagino que sejam toda a humanidade, toda a multidão, todos os então carentes. Você viu como linkou o assunto? Então, é interessante, Jesus, ele deu a oportunidade, Pedro, eu sei que você negou, mas reafirma três vezes, fala três vezes, isso vai fazer bem para você. Ele fala, eu te amo. Para se fixar, né? Fixar. Não é assim que a gente aprende? Olha, repetindo? Eu gostaria que vocês comentassem esse episódio, Alain. Assim, ó, se existe um educador, em essência, é Jesus, né? Então, se você não sabe explicar, leva para casa. É isso aí. Vai assimilar, cara. Eu acho que ele estava dando ainda uma oportunidade de pacificação do coração de João, de Pedro. Porque você imagine, olha só, no Boa Nova... Ele sabia o potencial de Pedro, né? Claro, ele era o braço direito dele ali. Boa Nova. No Boa Nova tem uma passagem muito interessante que soma com essa história, né? Que Pedro estava lá indignado com as coisas que estavam falando dele, falavam que as coisas que ele recolhia lá na caridade ficava mais para ele do que ele dava para os pobres. Então, e ele vai questionar Jesus, ele fala, pô, cara, nossa, como é difícil o ser humano, como eles são complicados, não sei o quê. Ele estava indignado com isso. Aí o que acontece? Jesus fala para ele assim, você vai entender... ainda hoje, Pedro, foi no dia da crucificação, né? Ainda na véspera, ainda hoje você vai me negar três vezes. E você vai entender que o ser humano no mundo é mais frágil que o perverso. Então, quando ele nega Cristo depois três vezes, ele fala assim, nossa senhora, ele sabia que eu ia fazer isso, né? Você imagina, aquilo deve dar um sentimento de culpa. Sim. E eu fiz isso. Naquela hora, Jesus está falando para ele, não se sinta culpado, você me ama e eu sei disso. Só que, na mesma proporção que você está se sentindo culpado, que você me negou três vezes, eu estou te dando a oportunidade de você falar três vezes outra vez que você me ama. Que coisa bacana. Acalme seu coração, calma, seu coração. Sabia, ele via o sentimento dele. Ele via o sentimento. Ele, o Espírito Superior, ele perscruta o nosso espírito. Ele sabe o que está passando por ali. Então, talvez naquela hora, eu não sei, eu tô aqui chutando, né? Elucubrando. Pedro podia estar envergonhado de ver Jesus. Porque ele fala assim, puta merda, eu fiz o que ele falou, né? Eu fiz o que ele falou. Que coisa, eu fiz o que ele falou. E é interessante isso que o Alan falou, passar a palavra para o Luiz. Evidente que todos nós devemos nos corrigir, né? Evoluir. Mas existe, a gente vê que as pessoas se autocondenam muito também, Luiz. O sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Que conselho, que orientação que você daria para essas pessoas que se condenam e que sofrem e não se perdoam? A doutrina espírita, ela fala muito disso, né? Porque isso aí é um problema violento. E a doutrina nos mostra exatamente isso. Nós somos espíritos imperfeitos, fazemos parte de um mundo de provas e expiações, e aqui é o lugar de errar, né? E nós erramos porque nós estamos em evolução, nós estamos em processo de construção. Então, qualquer criatura que esteja em processo de construção não pode trabalhar com erro zero, né? Porque todos nós estamos sujeitos... Faz parte, né? Faz parte. E eu queria deixar aqui um grande abraço a todos, porque amanhã nós estaremos fazendo palestra nos Sementes de Luz, ali na Vila Independência, na frente do Lar do Velhinho. E um grande abraço a todos e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de... nesses 20 anos estar aqui com vocês. Suas últimas palavras, Alan. Eu queria convidar todos, sábado que vem tem um seminário em São Pedro, na União Espírita de São Pedro, às 14 horas, que eu vou fazer, que eu vou organizar lá, na realidade vou dirigir, que é Mediunidade Sem Mistérios. Então, convido a todos a participar desse seminário, é uma oportunidade de tirar suas dúvidas sobre mediunidade. Agradeço ao André, sempre muito atencioso, carinhoso com a gente, fazendo um trabalho de excelente nível e permitindo que a gente continue o nosso programa. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E um abraço a Rita que nos ouve. Não passou. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.